Hoje vamos bater um papo com o doutor Alexandre Pereira, psiquiatra. A relação, né, entre desequilíbrios, o estresse, a própria saúde mental, num momento de instabilidade, instabilidade política, instabilidade econômica, levando ao aumento da taxa de desemprego. Por exemplo, né, hoje nós acordamos com a informação que o desemprego subiu para 10,2% no trimestre que se encerrou em fevereiro. Então, os dados pegaram dezembro, janeiro e fevereiro. Nós estamos falando aí de 10% da população economicamente ativa que está às margens do mercado formal de emprego. Doutor Alexandre Pereira, como nos preservar diante desse quadro que o país vive hoje, preservar a nossa saúde mental? Bom dia. Bom dia a você, aos ouvintes da CBN. Olha, realmente é uma situação difícil, né? Eu acho que o que mais gera dificuldades às pessoas em geral é essa situação de imprevisibilidade, né? E o que é de grande imprevisibilidade gera o quê? Ansiedade, né? E é uma ansiedade que pode começar a interferir na vida das pessoas, né? O que a gente tem observado, por exemplo, no consultório, são pessoas com sinais exacerbados de ansiedade e muitas vezes problemas para dormir, principalmente insônia, né? As pessoas começam a ficar extremamente preocupadas com o futuro, excessivamente preocupadas com o que possam lhes acontecer, e isso gera muitas preocupações, né? Diante das responsabilidades que a gente tem de lidar com a própria vida e de cuidar das nossas famílias, isso realmente pode gerar um impacto importante, negativo, na vida, na saúde mental das pessoas. Por exemplo, a gente ouvia muito na nossa vovó, né? Ah, meu filho, o futuro a Deus pertence. É uma frase que com certeza todos nós já ouvimos, para a gente tentar dar uma relaxada e viver o presente. Viver o presente está cada vez mais difícil, né, doutor Alexandre? É, sem dúvida, isso que você colocou, eu acho que é uma verdade, né? O ser humano ele precisa de um pouco de previsibilidade, né? Isso é importante. Agora, sem dúvida nenhuma, as pessoas que já têm uma tendência ansiosa, elas têm muita dificuldade em lidar ou viver as ações presentes. Elas ficam muito dentro da expectativa de uma projeção do que vai vir a acontecer, né? Isso, mesmo que você não tenha um problema de saúde mental, é realmente ruim, né? Essa fixação no futuro como uma possibilidade pode gerar, sim, problemas. Então, na medida do possível, realmente é importante que a gente mantenha um grau de planejamento nas nossas vidas, mas que a gente possa viver mais intensamente a atividade presente, sem dúvida. De que forma podemos escapar dessa armadilha de nos fixarmos no futuro? Que a gente pô, quais são as válvulas de escape hoje, por exemplo, para a gente dar uma desestressada? Isso, vamos pensar, olha, eu acho que nós temos que pensar em situações em que a gente possa trazer, né, da medida do possível, o maior bem-estar para a gente. A gente tem algumas medidas que são mais gerais, que podem nos ajudar bastante, né? Por exemplo, uma delas é a prática de atividade física, né, ou alguma atividade lúdica importante. A gente, ao longo da semana que a gente tem de trabalho, né, e no final de semana, nós temos que ter períodos de descanso, de relaxamento, convivência familiar, né, independente dos problemas ou das dificuldades que nós estejamos passando. Essa ampliação do vínculo e das convivências é muito importante para que nos deem força para enfrentar as situações, enfim, que você tem citado de dificuldades, né? Então, ter tempo para que a gente possa fazer atividade física na medida do possível, manter a convivência com a nossa família, com as pessoas que, né, nós queremos bem, né, de alguma maneira, termos algum espaço para o lazer na medida do possível, ou seja, fazermos coisas que dão prazer às nossas vidas, né? Dividirmos as preocupações com as pessoas, ou seja, falar sobre os problemas e dividir preocupações também nos ajudam, né? Então, são iniciativas que a gente pode fazer que podem, de alguma maneira, nos ajudar e que não são atitudes ou medidas estritamente no campo da intervenção em saúde, né? Da intervenção médica, né? Eu, por exemplo, claro que nos últimos dias, os dias muito atribulados, eu faltei às atividades físicas que faço. E estou sentindo, viu, doutor Alexandre? O corpo sente, a mente sente. Você sente falta de jogar essa sua energia que fica represada. Especialmente quando você faz lutas ou faz um esporte com muita intensidade. Isso, de fato, deve fazer parte da nossa... Nós temos que encaixar, de alguma forma, na nossa semana, essas atividades, porque senão ninguém aguenta, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter um tempo para a gente, né? Nós devemos tempo, nós temos que ter tempo para nós. Essa é uma, eu acho que é uma questão importante. Você perder aí 2 horas da semana, 3 horas da semana, não vai mudar a sua vida, né? Isso não vai ser definitivo no sentido de que você gere alguma situação irreversível na sua vida. Então, um tempo para que a gente possa cuidar da gente mesmo, das nossas famílias, é extremamente importante para que a gente possa manter a sanidade psíquica, né? Para poder enfrentar situações aí de desafio que nós temos pela frente, não é isso? Eu queria só dar uma observação à questão do sono, não. Que é uma coisa que às vezes fica muito atrapalhada nesse período de maior turbulência, né? Quando a gente está muito ansioso, muito preocupado, em geral a gente tem muita dificuldade para iniciar o sono. E geralmente a gente deita na cama e fica pensando nos problemas, né? Antecipando coisas, né? Coisas a fazer, o que, que eu vou fazer. Esse é um péssimo horário para a gente, né? Refletir sobre problemas, porque na verdade não tem nada a fazer. Não, eu estou rindo porque eu costumo fazer muito isso. Ah, para pegar no sono. À meia-noite, provavelmente você não vai ter condição de operar muita coisa, né? Não, e mesmo ao deitar e apagar as luzes, a mente é difícil a mente dar uma tranquilizada, né? Requer um tempinho, né? Você começa, exatamente. Ah, o que, que eu fiz? O que, que eu tenho que fazer amanhã? Exatamente. Uma coisa que você pode organizar é o seguinte, organizar a sua agenda, né, ao longo da semana e ter um horário para você organizar que atividades você vai ter que fazer, né? Pode ser antes de você começar a se preparar para dormir, então com calma você senta e organiza uma agenda para o dia seguinte, né? E aí depois disso você esquece, né? No dia seguinte é que eu vou operar essas atividades que eu vou realizar e tentar fazer alguma atividade antes de dormir que seja relaxante. Então tem gente que gosta de tomar um banho morno, tem gente que gosta de ler um pouco, tem gente que gosta de, sei lá, relaxar, ver uma televisão, ou enfim, né? Então tem várias maneiras que a gente pode fazer para tentar dar uma relaxada e antes a gente organiza a nossa agenda, né? Ninguém organiza a agenda deitado olhando para o teto no escuro, não é isso? Não é muito útil. Organizar mentalmente a agenda dá problema. Isso, mas aí vamos fazer isso fora do horário, não estando na cama, né? Vamos tentar organizar os horários das agendas enquanto você está na atividade do seu dia a dia. A gente ouve muito, não vamos levar nossos problemas pessoais para o ambiente de trabalho. Então não vamos levar também os nossos problemas para a cama. Exatamente. A cama, tem outras coisas melhores para fazer na cama do que no problema. Entre as quais dormir. Exatamente. Grande abraço, doutor Alexandre. Então, tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Até logo. Doutor Alexandre Pereira, psiquiatra, foi, portanto, o nosso convidado deste CBN Saúde.